Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna e a todo o nhenhenhê do Brazilian Way of Life, aquele dos mais blasés. E este também é o espaço onde o mote é simplesmente desmascarar alguns dogmas e fazer aqui os nossos desabafos sobre a real necessidade das coisas, né? E o principal de tudo isso qual é? É amaldiçoar todas essas coisinhas que o mundo tenta nos empurrar, goela abaixo e tal, vamos aproveitar para nessa semana dar um pontapé em um vespeiro, Walter Rezende. Bem possível que muitos dos nossos ouvintes se identifiquem com o alvo dessa semana, ou pelo menos de alguma forma ali esteja inserido em um dos grupos que estarão na pauta, mas não há como se formatar uma crítica à sociedade moderna atual e deixar passar desapercebida essa categoria de seres que acabam aí por infestar principalmente as grandes cidades. E se você necessitou aí em algum momento se inserir em um desses grupos que a gente vai falar, eu sugiro que você se retire da sala, porque a voadora tende a acertar o seu queixo. E nós vamos aqui trocar uma séria ideia. Ouçam o que o Alexandre tá falando, depois vocês ficam mandando e-mail com mimimi. Exatamente. Você me agrediu. Se retire da sala, exatamente. Você é um paspalhão. Vai ser uma ideia muito séria, onde falaremos a respeito de novas tribos urbanas. O que seriam essas tribos urbanas novas? Na verdade, são uns motins sociais aí, que seja por um idealismo chubrega, ou por uma moda de sexualidade ali bem definida, ou sei lá, de repente, apenas a necessidade de se sentir alguém diferente. Engraçado que essas pessoas se sentem diferentes, elas se pasteurizam, né, e acabam ficando todas iguais. Pois é, elas são todas iguais no seu microcosmo, né? Se você quer ser realmente diferente, vá ser diferente aonde todo mundo não seja igual a você. E o mais maluco é que essas pessoas todas acabam transformando ali as paisagens das cidades em verdadeiros Simba safários humanos, assim. Sim, zoológico. E não tem quem não dê um rolê ali, aqui no nosso caso em São Paulo, pelos arredores da Avenida Paulista, e não ache ali, sei lá, digamos, um rapaz bem diferente. Toda a flora e a fauna. Um cavanhaque bem compridão, aqueles alargadores do tamanho de um bambolê na orelha. Sim. Usando uma saia cor de rosa choque. Tem uns japas, uns japoneses agora, que eles andam de roupa de colegial, japonês macho. Japonês, quer dizer. Muitos tipos de tribos, tem também aquela, quem não tem aquela amiga defensora das causas verdes, que é toda vegana, toma suco de gergelim com melancia, só anda de bike pelas ciclovias e todas. Daí se amarra num jequitibá, né? A prefeitura precisa cortar o jequitibá, senão vai cair na casa de alguém. Colocando a rede elétrica em colapso. E vai lá a moça e se amarra no jequitibá. Mas enfim, o assunto nessa semana é justamente esse. Essas novas tribos urbanas, se preparem que vocês são o alvo. A gente não pode ser tão cruel com esse pessoal todo, né? Afinal, existem aí os amantes de boas causas. Alguns coletivos que, apesar de não tomarem banho, né? Têm seus cabelos que são verdadeiros criamos de piolho, né? Digamos assim. Tem sempre uma boa intenção por trás. Mas o que temos que atacar são as tribos modinha, né, Alexandre? Sim, as tribos modinha lógico. Tal. É claro que não vamos conseguir falar de todas as tribos urbanas, porque elas se multiplicam ali como gremlins. São muitas, né? Também elas são sazonais, né? Que somem a cada estação e vai tendo ali várias ramificações, mas podemos pegar algumas e mandar ver prego nas mãos delas. Exato, né? Boa ideia. Vamos crucificar os barbudos. Muitas tribos se mantêm há bastante tempo vivas, né? Os skatistas, por exemplo, estão aí há décadas, né? Vários, né? Surfistas. artistas, os grafiteiros, os punks, enfim. Essas são mais tradicionais, né? Tribos que se mantêm já há um bom tempo. Exato. Assim, né? Mas algumas aparecem, fazem ali um pouco de estardalhaço e logo somem. Os emos, por exemplo, a gente já quase não vê mais, né? Um cara com uma franja gigante chorando no meio da rua. É mais fácil ver um panda na cidade do que você ver um emo, né? Na verdade, muitos emos saíram da puberdade e agora ou fizeram vaginoplastia e trocaram de sexo, né? Ou se inseriram ali em outra tribo. O hipster de hoje, né, pode ter sido o emo de ontem, né? Então houve ali uma metamorfose, né? Os hipsters, cara. Tava conversando com um amigo hoje. A Copa do Mundo nunca teve tanto hipster. Vamos explicar o que é um hipster. Um hipster é aquele cara, o que há de mais in hoje na sociedade. Exato. Ele é modernoso, mas ele gosta de fazer uma mistura de roupas modernas com coisas velhas, de brechó. Exatamente. Principalmente. O cabelo, principalmente, identifica bem um hipster, que é o cabelo ali com máquina... E embaixo do lado, assim, que seria aquele corte militar, né? É. Só que com um topete mais agressivo. Então, assim, o hipster, eu vou tentar definir até um pouco melhor. Defina bem. O hipster é um punk com a roupa do avô. É porque eu gosto musical do hipster, passa muito, principalmente pelo rock independente. Passa, né? Pelo avô. Mas eu andei lendo que eles gostam muito de jazz também. É verdade. Gostam de comprar livros em sebos, gostam de frequentar museus. São sebosos também. E o hipster, ele tem um olhar blasé, assim, né? Pelas coisas da vida. O cara vida. Que se mete a gostar de jazz, ele tem que olhar de cima pra baixo. Exatamente, né? Ele está ali na vida um passando, né? Ele, com seu nariz levantado, fazendo com a sua crítica à sociedade. E os hipsters, eles começaram a bombar o quê? De um ano pra cá? Você que é um frequentador mais assíduo das rodinhas hipster? Não sou não, cara. Tem um cara no trabalho, ele nem hipster é. O pessoal apelidou ele de Adolf Hipster, porque ele tem um cabelo igualzinho do Adolf Hitler. Que era, sim, um cabelo. Exatamente. Quer definir um hipster, ele tem que ter um cabelo igual o Adolf Hitler. Então. Mas você me falou também que os hipsters voltaram com a pochete. Pochete, cara. Dê um Google agora. Hipster. Porque pochete sempre foi um adereço ali, geralmente é de uma mulher que gosta de uma outra mulher, né? Mulheres que já comeram muito mais mulheres do que você, meu amigo. Do que todos nós juntos. Exatamente. Então, esse adereço era de uso exclusivo... Das Diesel Dykes. Das Diesel Dykes. E agora os hipsters voltaram. Olha só. A usar. É curioso isso, né? O cara ir lá e tomar algo que, né? Uma apropriação indébita. Porque vai lá e toma aquilo que pertence a uma outra categoria. Não se pode dizer que era uma tribo urbana. Essas moças que gostam de moça. Principalmente pra quem é careta, né? É uma diferença muito grande. Um gap gigantesco. Elas precisam se reunir, então elas acabam se vestindo. De uma maneira ali é bem própria. Teve uma época que era o mullet. Isso. O mullet tinha saído da moda. Tinha saído da cabeça do sertanejo? Exatamente. Eu tinha saído na moda ali dos anos 80, entrou anos 90, todo mundo cortou os mullets, menos as moças. Exato. Que gostavam de verdade, moças. Verdade. Geralmente uma calça jeans larga, uma camisa de manga curta dobrada. E tecido adiposo. Bastante. Muitas delas, as mais... Digamos assim, estereotipadas, elas usam muito tecido adiposo então, nas vestes. Mas a gente está usando isso como uma categoria de tribo urbana, mas eu acho que nem um nome se deu para essa tribo, né? Não. Porém, nas minhas pesquisas de tribos urbanas... Eu acho urbanas, que elas se divertem muito. Mas nas minhas pesquisas de tribos urbanas, eu cheguei em uma que é curiosa. Que também tem essa mesma categoria de pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. Que são os ursos. Walter Rezende, explique o que são os ursos. Urso é um cabra. Que não é um cabra homem. Ali e tal, tá ali no meio. E ele se entope de hambúrguer. Fica pesando umas 16, 17 arrobas. É muito importante que tenha pelo. Pelo, exatamente. É uma tribo peluda. Enfim, são gays, gordos, peludos. Exato. Mas eu tenho aqui que mostrar o meu respeito. Eu pensei que você ia mostrar seus pelos. Meus pelos. Mas que você fosse abrir seu coração. Eu tenho que mostrar o meu respeito por essa tribo, porque eles vão na contramão do que prega o mundo hoje, que é um corpo sarado e pois pelado, é. Né? Porque os homens hoje, os marombeiros aí, andam depilando seus corpos. Mas né? eu acho que ali já é tipo um ato de entrega, saca? Meu, fudeu, não consigo caber nessa roupa número 38. Vou comer maionese sim, bacon sim, x-egg. Não vou conseguir pegar nenhum modelo, vou ficar com esse outro gordo aqui. E você que se identifica, meu querido ouvinte, caça na internet, você vai achar muitos grupos, eles se encontram em muitas baladas. Vai por mim, viu? Ô, Walter, uma nova categoria também de tribo urbana, essa muito recente, que são os rolezeiros, né? Pois é, os cara. Os rolezeiros chegaram metendo o pé na porta dos shopping centers, principalmente. Pois é, o que mais me incomoda nos rolezeiros é o barulho que eles fazem. Putz, é infernal. E o soundtrack também. Não é nada bom. Não, realmente porque é péssimo. Eu não gosto de funk. A indumentária do rolezeiro, é bom, é muito fácil você identificar, aquele boné de aba reta. É o trucker ou não? É o não, boné não trucker? É o trucker, não, não é o como trucker. Qual é a diferença do trucker? O trucker, a aba é dobrada pra baixo, assim, e tal. Ele tem geralmente a redinha atrás. É porque atrás. Eu tô achando que você usa boné de aba reta. Não, eu uso trucker. Você tá confundindo. Será? Eu sou do lado negro da força. Mas geralmente um boné ali de alguma equipe de basquete ou beisebol americana. Geralmente uma camiseta da Hollister, né? E não, mas não rola também O óculos da Juliette, que eu nem sabia o que era isso, não mas sei, é um óculos espelhado que deve custar umas 1000 lascas. Mas todo rolezeiro... Todo rolezeiro... Mas porque geralmente eu vejo, são adolescentes rolezeiros. Adolescente não tem R$1.000 para comprar. Não. As pesquisas indicam aí o que acontece. Eles adolescente é fudido. São capazes, não. Eu vi uma garota que trabalha no McDonald's, por exemplo, e ela ganha ali um pouquinho acima de um salário mínimo. E o que ela faz? Toda a grana dela, ela reinveste nesse modo de vida dela, rolezeiro. E detalhe... É um investimento? Ela considera como investimento. Sabe por quê? Os rolezinhos, né? Eles surgiram do quê? Existem os famosos famosinhos da internet. Entendi. São aqueles moleques com bastante seguidores e tal. Então, esses moleques começaram a marcar encontros com os seus seguidores nos shoppings e isso se transformou num rolezinho. E algumas garotas que pertencem a esse grupo de seguidoras desse rapaz, elas gastam fortunas pra dar presente pra esse moleque que ela sequer conhece. Fortunas de um salário mínimo. Exatamente, exatamente. Por mês. Veja você. Então, o perfil do rolezeiro é mais esse. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela tenta ficar bonita pra dar. Pra tentar. Pra tentar dar uma pessoa pseudo. Famosinho. Pseudo famosinho que não fez absolutamente nada pra ficar famoso. Absolutamente. Além do que ficar postando. Porra nenhuma. Bobagem. Bobagens e imbecilidades pela internet. Exato, exato. Moça, você vá trabalhar no Burger King, já que no McDonald's você tem essas ideias, cara. Saia já daí, faça outra coisa. Esqueça esses caras, não vão te dar futuro. De novo, a gente vai citar aqui como a internet é capaz de modificar uma sociedade. Os rolezinhos surgiram basicamente por conta desse lance de Facebook e o cacete A4. Mas uma outra categoria também que pode se dizer que é uma tribo urbana são os cyberativistas, principalmente os de esquerda. Exatamente. Não, mas não existe de direita, tem? Tem, são os coxinhas, né? Coxinhas ou já mudou o nome. É. A gente citou tão no começo. Tão rápido, o negócio tá tão veloz. Empadinha. Os Yellow Blocks. Os Yellow Blocks são os coxinhas e tal. Yellow Blocks. Sei lá, acho que por conta da onda de camisa amarela da Copa aí, a galera passou a ser chamada de Yellow Blocks, que seria o lado direito da coisa. Mas acho o perfil dos cyberativistas de esquerda é aquele cara cabeludo, estudante de sociologia, uma barba grande. Às vezes um hipster. Com o pé no hipsternismo ali, cara da USP, né? Aquele cara que acende a sua marihuana ali nos intervalos de aula. Vai lá pra Praça Pôr do Sol. Falando isso, você tava na Praça do Pôr do Sol com a tua filha. Você foi fumar maconha lá? Como diria o Forrest Gump, não quero mais falar sobre isso. Esses militantes de esquerda aí também estão alucinados pela internet afora e já podem ser considerados aí uma tribo urbana, que é uma galera bem chiita, assim, maluca, cara, impressionante. Agora, Walter, tem uma categoria de tribo urbana que existe até um festival de rock voltado para essa tribo, que são os veganos. Existe. Verdurada, exatamente. No Verdurada, não sei como é que tá o layout. Eu acho que eu já cheguei até a fazer uma visita. Não tem bebida alcoólica. Não tem bebida alcoólica. É no iogurte e é uma merda. É chato pra caralho. Fica aquele monte de gente com déficit de melanina. Com aquela cor horrível. Isso. Tomando da NAP. Com proteína de nada, de soja no corpo. Tomando da NAP não, da NAP tem, né, proteína animal. Tomando alguma coisa de soja. Cara. Gente, que chatice. Fabricado por adventistas, né? O alimento é fabricado por adventistas cegos. O alimento é fabricado por adventistas cegos, exatamente, é cara. É uma bosta, gente. É. Não sei se existe ainda. É, com todo o meu respeito a vocês, veganos. A picanha é ótima. Da bem mal passada, inclusive. E muito do lado da categoria dos veganos estão os badabauês. Badabauês. Fala, é uma categoria que eu, Alexandre, batizamos. Nós batizamos. Exatamente. É aquele pessoal que curte MPB, isso. Que gosta de bater um violão. Saia comprida das moças. Geralmente suja embaixo. Camiseta tie-dye nos rapazes. Exatamente. Camisa tie-dye, gente. Pra quem não sabe, o que é uma camisa tie-dye? Vagabundo já faz uns 6 dias que não vê um chuveiro. Fica lá ouvindo Caetano Veloso. Isso, exato. Fica ouvindo os Novos Baianos. É. Já com os dedos todos amarelos e tal, aí tá usando aquela camisa do Mário Covas da reeleição de 1984. Aí ele fala, puta que pariu, tô cansado dessa camiseta, o que eu vou fazer? Vou meter fogo, comprar uma nova? Não, vou fazer um tie-dye. Como é o nome daquele potinho que se compra do pozinho pra pintar a roupa? Cara, eu não sei que tinta. Pelicano, eu acho. Eu não alguma sei que tinta assim. Que eles usam. É. Aí o que eles pegam? Pegam um balde de tinta ou mais baldes. Não, você tem que esquentar água pra fazer uma camiseta tie-dye. Você tem que despejar aquele conteúdo do Pelicano numa panela. E botar água pra ferver e fica mexendo aquele caldeirão. Aquela bosta. Aí você torce a camisa, faz várias... É, você pega a camisa, você tem que dar uma torcida, isso. Né? Dá um nó, daí exato. Que tá o tie. E você mergulha naquela tinta, aí tá o dye. O cara deveria tomar aquilo. Então, aí ele pega aquela merda, põe pra secar, desenrola... E sai usando a camisa do Mário Covas repaginada. Daí tá lá com seu dreadlock... Pois é, esse pessoal... Gente, eu sei que tem um monte de gente que adora a MPB, que tá ouvindo nosso podcast, e que nesse momento tá jogando os seus iPhones tá e Androids. Tá com a camiseta secando no varal. Tá com a camiseta secando no... Eu sei que tem um monte de gente que gosta do som Badabauê, nenhum problema com você. A música é chata, mas ok, nenhum problema. Agora, pelo amor de Deus, um banho por semana é bem-vindo. Pelo menos. Pelo menos. Pente fino no cabelo. Pente fino. Pra acabar com a lente aí, o piolho. Piolho como adereço não é legal. Não pega bem. Então, por favor, vocês Badabauê. Neucídio no seu cabelo. Neucídio. Seu sujo. Agora, ô Walter, eu acho de todas as... Ficaria horas falando de Badabauê aqui. Mas de todas as tribos urbanas, eu acho que talvez a mais falada ultimamente sejam os Black Blocs, né, cara? Black Blocs, exatamente. Black Blocs que estão aí quebrando concessionárias, quebrando bancos e tudo que esteja envolvido com o capital, eles querem destruir, né? Eu acho que tem que ter um certo rigor nas manifestações. Tem que ter um radicalismo. Tem, mas, puxa vida, é tão difícil dosar isso. É muito complicado. É muito complicado. Eu concordo contigo aí, eu também acho que você não pode... Não dá pra fazer uma manifestação... Seguindo o Gandhi. Exato. Não dá. Distribuindo flores. Não, não pode. Não, inclusive, funciona. Os badabauês andaram distribuindo flores. Exato, aí. Isso é uma merda. Na verdade, essas... Mas também não dá pra sair quebrando concessionário de carro importado. Não, porque você acaba perdendo a simpatia daqueles que poderiam, né? Chegar, não, os caras estão com a razão. Pois ali, é. Tal. É, cara, eu acho difícil. Ser um black bloc é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque você pode ser um escroto pra um e um super-herói pra outro. Exato, cara. Eu não sei. E a mídia, daí a mídia toda contra você, cara, não adianta. Você pode ser o Che Guevara, cara, mas não adianta. Portanto, um conselho pra vocês, black blocs. Peguem muito mais leve. Tem que ter um pouco de tensão ali, mas tenta deixar só no psicológico. Isso, exatamente. A guerra tem que ser psicológica. A guerra tem que ser psicológica. Deixa pra violência psicológica. É, exato. Outra dica, vá para a rua da casa do prefeito ou do governador. Isso, circunda a casa do cara isso, ali. Faz um... Não quebre nada, não mas quebra. Não deixe ele dormir. Isso. Panelaço. Leve ele à loucura. É por aí. O Walter tá com a razão. Eu não gosto de concordar com o Walter, não, mas ele tá com a razão. Mas sabe que esse termo, tribo urbana, em si, já é um termo até ultrapassado, mas também não teve nenhum outro termo para tomar o lugar dele. Mas ele foi criado por um sociólogo francês, o Michel Maffesoli, acho que é isso o nome do cara. Maffesoli, de Letrejoli. E ele criou esse termo lá na década de 80, e inclusive tem um livro dele que define tudo isso muito bem. O nome do livro se chama O Tempo das Tribos, que é o declínio do individualismo nas sociedades de massa. É bem isso mesmo que a gente está falando aí, né? O cidadão, enquanto sozinho, indivíduo, ele não consegue dar um passo além. Aí precisa se juntar com outros, né? Seja lá torcida organizada, esse tipo de coisa. Assim. Aí precisa se juntar, que daí o inconsciente coletivo faz o cara, partir pra outra coisa. Quando eu era um jovem ali, cheio de sonhos, cheio de... Confesso que eu me juntava, não a tribos, mas, né, você sempre tinha ciclos de amizade. Muito perto, né, de tribos urbanas, quase na verdade. Perto de tribos. Hoje em dia, cara, eu tenho meia dúzia de amigos e pronto. E tá ótimo, né? Não vou pra lugar nenhum onde tenha aglomeração de pessoas. É muito melhor desse jeito. Mantém uma distância segura da humanidade, que é uma bosta. Ainda segundo o Maffesoli, esse fenômeno das tribos urbanas se constituem nas diversas redes, grupos de afinidades e de interesses, laços de vizinhança, que estruturam nossas megalópolis. Segundo ainda o Michel Maffesoli, o fenômeno das tribos urbanas se constitui nas diversas redes, grupos de afinidades e de interesses, laços de vizinhança que estruturam ali as nossas megalópolis. Bem, eu acho que hoje em dia, Walter, tirando aí esses embates entre os coxinhas e os não coxinhas, né? Eu já tenho um nome pra galera da esquerda, que são os petralhas, né? Então, esse embate, ou esquerda caviar, como também alguns gostam de falar. Esquerda caviar, é verdade. Não teve um garoto que saiu até na mídia, foi fazer um protesto, e o pai dele foi lá pra tirar do Black Bloc? Só vai protestar quando você trabalhar pra pagar suas coisas. Põe o áudio aí, ô Krasnebeck. Você vai ter seu direito quando você trabalhar e ganhar seu dinheiro. Eu quero estudo. Você vai ter. Eu quero. Eu pago sua escola. Eu vou quase morrer no hospital. Não foi você que me falou que ele foi assistir o jogo com o Suplicy ou jantar com o Suplicy? Foi, o garoto? Foi exatamente isso. O que o Suplicy fez? Deu conselho? Uma figura aconselhou, né? Aconselhou, levou aquele livro dele lá, que leva pra todo lugar. Um emprego. Mas uma coisa maluca, né? E tirando esse embate aí, então, né? Do que é mais latente hoje aí, entre os coxinhas e os não coxinhas, os petralhas, sei lá. Hoje eu acho que as tribos urbanas, elas conseguem viver melhor, assim, entre si. Mas você se lembra muito bem que ali, sei lá, final dos anos 80, anos 90, as tribos se degladiavam, né, cara? Parecia um quarupi. Quarupi, que é a Olimpíada dos Índios, né? Lá no Xingu. Parecia um quarupi, né? Tipo headbanger com os carecas. Careca e punk. Nos anos 80, teve muita morte em morte, São Paulo. Morte mesmo, também. Assim, cara, com essa galera, que era tudo jovens, né? Tudo molecada. Eu me lembro de que havia outras duas tribos urbanas que sempre tinham problemas. Eram os pichadores com os grafiteiros, né? Porque um achava que não, acaba... Naquela época não era tudo igual? Não, eu me lembro muito bem da galera ter problemas. Sei lá, tinha uma gangue de pichador, até tretava muito com a do outro. Tinha aquele lance de atropelar o picho do outro, que não podia pichar em cima do outro. Isso, né? Que era o lance de atropelar lá. Mas os grafiteiros, tinha a galera que começou a grafitar e tal, assim, fazer as coisas bacanas. Muitas tretas rolaram também ali nos anos 90, principalmente, por conta disso, assim, principalmente por tomar o espaço, né? Os caras do grafite achavam que podia fazer uma coisa numa parede mais bacana, e os pichadores queriam mesmo era achincalhar com tudo aquilo, com os muros branquinhos, enfim. Ô Alexandre, temos um e-mail aqui. Afinal, fizemos um apelo lá na nossa fanpage, no Facebook, e o Ricardo Teles mandou a seguinte mensagem, abre aspas, para mim, isso de pertencer a tribos urbanas é uma puta babaquice, coisa de nego sem personalidade. Trabalho há 10 anos aqui na Rua Augusta, a meca dos seres que se julgam diferentões. Tem uma moça, por exemplo, que pelo menos há uns 10 anos ela troca as vestimentas e muda de tribo. É uma viragandola, né, cara? Já vi andando de skate, depois vestida de gótica, depois com roupas hippies. Esses dias a vi toda tatuada e botando banca de moderninha. Agora o tatuada não vai dar pra trocar não, né, cara? O tatuada é definitivo. Já era, né? Tenho certeza que o próximo passo vai ser descer até o Baixo Augusta e cobrar dos rapazes para ter amor com ela. Aí quando ela entrar nessa tribo, eu não saio mais. É verdade, tinha muito disso também, das pessoas ficarem trocando de tribos, assim, principalmente no lance do rock que a gente tava falando, aconteceu muito disso, assim, né, do cara que era traidor do movimento, digamos assim. O João assim, Gordo, né? Foi acusado, né, pelos punks de parar de tocar punk rock pra tocar HC, né. Exatamente. A ouvinte Kátia Margot também mandou um e-mail aqui pra gente, abre aspas, eu já tomei muito vinho vagabundo em cemitério e achava o máximo ser uma gótica. Na verdade, nos anos 80... Por que 80, que tribo urbana adora um vinho de bosta? Porque eles vivem com garrafões de sangue de boi, aquele pérgola... Pérgola. Um pior que o outro, cara. É porque é óbvio. A hora que começou a tomar comprar, Libre foi humilde, cara. Ai, que merda. Que era o Munch, a garrafa azul. Que todo mundo achava que era o máximo aquele vinho, mas era uma água suja eu da Alemanha. Eu lembro que custava R$3,50, cara. R$3,50. Eu só lembro dele ser revendido a seis e pouco. Sabe quanto tá hoje? R$8,50 no supermercado. Sério? Existe ainda? Existe. Ele, na verdade, é alemão mesmo, mas ele vem do velho mundo em tonéis de zinco, sei lá do quê. Nunca vi um carvalho na vida, um vinho daquele. E é envasado aqui no Brasil. Pô, que loucura. Envasado aqui no Brasil. Envasado no Brasil. Libre Fraumit, o leite da mulher amada, um lixo. Eu só queria a garrafa pra fazer caleidoscópio. Porque a garrafa era azul, que moía e depois então, fazia um caleidoscópio. Eu vi verde no supermercado. Eu não sei se mudou a cor ou tem de... Saca, aquilo é coisa de reciclagem? É isso, que, exato. Que é da cor do que tem pra fazer? Isso, mistura com pet de Dolly e vai que vai. Então, mas dando sequência aqui. Na verdade, nos anos 80, o termo não era gótico, ainda era dark. É verdade isso aí, cara. Eu lembro que eles falavam que eram os darks. Era. E havia na minha rua uma garota que não falava com ninguém, mas um certo dia ela veio me abordar, pois queria saber como era o lance todo meu e dos meus amigos maquiados e vestidos de preto. Daquele dia em diante, ela passou a andar com a gente. Ficou tão maluca que a família, inclusive, veio me excomungar por ter desvirtuado a garota. Bruxa, bruxa! Mas ela era uma maluca por si só. Perdeu a virgindade em cima de um túmulo no cemitério do Araçá. Com coveiro. E depois ela... O popó, aquele coveiro famoso do cemitério lá da Consolação. E diz ela que depois de alguns meses engravidou. Oh. E o filho foi feito em cima de um... em cima de um túmulo do cemitério da Consolação. Quantos filhos de gótico não foram concebidos naquele lugar, cara? Enfim, depois de toda essa baboseira que passou, e eu já sem idade para essas coisas, me deparei com uma cena insólita em um parque em Santo André. Uma reunião de garotas vestidas de preto, cantando e espetando cravos em maçãs. Achei curioso e fui conversar com essas neogóticas. Qual não foi minha surpresa quando, no meio daquelas adolescentes todas, estava justamente a Fátima, essa garota da minha adolescência. Ela, que foi gótica junto comigo, agora pertence ao movimento Wicca. Que merda é essa? Para quem não sabe, Wicca é o movimento das novas bruxas. E segundo a Kátia aqui, a Fátima se achou no meio das bruxas. Cara, você tá falando aí de gótico, bruxa. Não sei se o Alexandre lembra disso. Nós eu já... namorei com uma bruxa, inclusive. Você já se namorou? Namorei. Não foi você que pegou uma mulher que falou que tinha parte com o diabo? Não peguei. Não, eu não peguei, eu dei carona. Pegou! Seu rabo! Cara, eu dei carona pra mulher no meio do caminho, ela falou pra mim que tinha pacto com o diabo. Mas o que você fez? Oh, ok, tudo bem. É ali a sua casa, né? Ou você... Foi exatamente isso. Não, na verdade foi assim. Ela falou, ah, você me dá uma carona? Uma moça que a gente conhecia, ela tinha cheiro de enxofre. Eu acho que tinha. Porque... E na hora que ela falou pra mim, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Eu achei assim, sei lá, ah, eu sempre te amei. Eu quero chupar teu... Eu pensei que ia sair alguma coisa assim, né, cara? E de repente ela falou assim, eu tenho pacto com o diabo. Eu falei, eu soltei um valeme, Nossa Senhora. Enfim, ela desceu do carro e eu nunca mais vi o Satanás. Então, já falamos aqui nesse podcast que no passado íamos muito num lugar chamado Espaço Retrô. E nesse lugar tinha muito gótico. Góticos, góticas, né? Góticos. Tinha um porão que era uma escuridão da porra. Pessoal, não sei se você lembra disso, Alexandre, fazia uma brincadeira, era pra ver quem pegava a gótica mais feia. Porque lá na pista, na escuridão, você mais não mais feio que o diabo, ninguém pegou, viu, cara? Você não conseguia... Era um breu, era cacete. Muito escuro. Tinha que tomar cuidado pra não pegar nenhum cara, né? Tão escuro que era. Mas geralmente era fácil, era só você olhar pra baixo, o sapato de mulher, né? Sempre tinha uma luz piscando. A minha causa, arrastão. Exatamente. Aí a galera tinha essa brincadeira de disputar pra ver quem pegava a gótica mais feia, né? Porque depois subia e o júri era lá em cima, na parte pouco mais iluminada. Eu já fui jurado de gótica feia muitas vezes. Eu pensei que você já foi a gótica feia. Não, nunca. Aí tinha o pé na cova. O que aconteceu, cara? Ele foi campeão vitalício. Isso, vitalício. É... Porque ele pegou a mulher rato. A mulher parecia que tinha um focinho. Era horrível, cara. Uma gótica. Pena cova hoje, não sei se ele ouve esse podcast. Acho que houve um senhor hoje. Um pai de família. Pai de família. Pai de muitas famílias, inclusive. Quer dizer que bateu o recorde. Bateu pegando a mulher rato. Mais feia. Pois é. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, a nossa fanpage está lá no Facebook, Academia Brasileira de Tretas. Dá uma curtida, porque você vai ficar sabendo o que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Assim dá para mandar suas histórias. O nosso e-mail é academiadetretas@gmail.com. Por lá dá para você mandar também sua sugestão para próximos episódios. Nosso podcast fica hospedado ali no SoundCloud. O feed para os seus iTunes e outros agregadores está lá na nossa fanpage. É só clicar no botão sobre. O Academia Brasileira de Tretas é atualizado toda sexta-feira. E ouçam lá, compartilhem e tudo mais. E se você tem uma banda na sua garagem comandando os vizinhos, mande um e-mail pra gente, porque a sua banda pode rolar aqui nos BGs do Academia Brasileira de Tretas. O Alexandre, o que está rolando nesta semana no BG? Nós estamos extremamente instrumentais. E vamos mandar mais uma. A banda, na verdade, está de férias, né? Está de férias? É uma banda muito bacana também, que é o Garfo. O Garfo. A banda lá de Fortaleza. Fortaleza, no Ceará, é verdade. Né? Vê se você lembra aqui de uma coisa. E obviamente que muitas tribos urbanas têm a ver com a música, né? Sim. Nessas nossas perambuladas, a gente falou dos hipsters, que talvez hoje seja o in do in das tribos urbanas, os hipsters. Tem o quê? Uns 2 anos de vida os hipsters, né? Por aí. Eu me lembro de um ano pra cá, mas também eu não sou referência. Bem possível que esteja por aí há uns 10 anos. É justamente isso que eu ia falar, pra ver se você se lembra de uma figura que talvez tenha sido o primeiro hipster que nós conhecemos na vida. André do Busão. André do Busão, puta que pariu. André do Busão não é o primeiro hipster que a gente teve contato na vida? Eu acho que sim. Eu gostaria que você descrevesse André do Busão para os nossos queridos ouvintes. Quando eu vi, foi no meio do ano, né? Eu não sabia se ele tava indo pra balada rock and roll ou pra uma festa junina. Eu fiquei olhando pra saber onde é que tava o cavalo dele. E aí ele se mostrou o cara mais modernoso de Goiânia, porque verdade, a gente tá falando de Goiânia. A gente tava em Goiás nessa ocasião, eu e o Alexandre. Aí chegou um cara com gosto musical bacana, né? Sim. Só que ele, cara, ele parecia... Puta que pariu, camisa de Jeca Tatu dele. A camisa era do pai dele, cara. Eu não sei, você lembra que ele era gordo e não abotoava? Ele tinha um paletó. Só que a barriga ficava isso, com a barriga pra fora, igual do seu boneco. Uma calça de tergal que... Isso, calça de tergal e uma bota, uma botina. Gente, era o Mazzaropi. Imagina. Isso. Imagina o Mazzaropi. Isso. Dançando Franz Ferdinand. É essa a definição do primeiro hipster que nós tivemos contato na vida. Categoria hipster Jeca Tatu. Mas o que é maluco é o seguinte, com o Waldo Boi tinha um gosto musical apurado, e aí ele teve uma ideia que ele julgava a ideia genial, assim. Ele queria juntar galera do rock, meter dentro de um ônibus e sair pelo mundo fazendo uma turnê. Exatamente. Né? Nada que já não tenha sido feito outras muitas vezes. Mas ele achava essa ideia original e aí ele falou que já tinha um ônibus. Já tinha, era um ônibus do tio dele. Do tio dele. Aí que andava com galões de óleo diesel reserva atrás dos bancos. Atrás dos bancos. Ele já tinha organizado toda a excursão. E o Walter bêbado, topando a presepada. Ah, eu topo. Eu topo. Aí, voltamos pra São Paulo. Foi um final de semana e tanto lá em Goiânia. Foi excelente. A gente foi até pra um festival de rock, que era o Festival Goiânia Nós, Bananada. Acho que foi o Bananada. Bananada, um festival da Monstro Discos, muito bacana lá na capital do Pequi. Aí só de sacanagem, porque o ônibus era do tio dele, né? É isso. Aí só de sacanagem eu mandei uma mensagem no Orkut pra ele, na época era Orkut. Não era, qual era o nome dele? André Cambaleando? Era uma coisa desse. Ele tinha um apelido que tinha a ver com o alcoolismo dele, eu acho que era André Cambaleando. Coisa por assim. Aí eu falei assim, e aí André, e a ideia do busão lá do seu tio? Sair cruzando o Cerrado, o Brasil inteiro, levando o rock and roll pelas estradas. Como é? Aí ele respondeu, meu tio foi preso. Primeiro hipster vida louca.